Muito obrigado. Lembram-se de nós? Semeie um pensamento e colherá uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. Fake disse você que vem de baixo não atinge. Somos a baixa da base, a raiz. Fake disse você que vem de baixo não atinge. Buscando no subsolo todo o alimento para nossa voz. Fake disse você que vem de baixo não atinge. Estamos montados no pássaro Sankofa. Fake disse você que vem de baixo não atinge. Sobrevoando em homenagem às periferias. Fake disse você que vem de baixo não atinge. A comunidade é o espírito, a luz guia. Fake disse você que vem de baixo não atinge. A base para compartilhar os dons. Que foi que disse você que vem de baixo não atinge. Vamos nos reunir para cuidar que um que disse outros. Você que vem de baixo não atinge. Tradição oral africana é periferia. Os nossos ancestrais domínios que a procura da paz, identidade perdida. Com justiça, respeito e paz. É periferia. Não estamos aqui à toa. A procura da paz, identidade perdida. As mordaças, as algemas não impediram, não vão impedir a nossa proteção. Ah, ah, nossas leis, sangue da inteligência, da superação. Estivemos em piores, séculos atrás. Agora, a procura da paz, identidade perdida. Periferia, passa tempo por aqui. Nota 10, e daí, que daí? Se quiser, chega aqui pra conferir. A celebração, continuação das construções de nossas periferia, vidas. Periferia, passa tempo por aqui. Nota 10, e daí, que daí? Ei. Se quiser, chega aqui pra conferir. Ritual aos nossos, estão em outras dimensões. E nos é deixaram heranças. A procura da paz, da identidade perdida. Nos momentos mais difíceis, nós trabalhamos. Nos mais pesados, nós cantamos. A procura da paz, força em nossas ações, em nossos espíritos. A procura da paz, da identidade perdida. Abraçando as comunidades. Iris, Eider, Aspre, DJ Ivan, Fabrício e nossos parceiros. É periferia. A procura da paz, autoestima, identidade perdida. Periferia.